melhor seria o teu viver. Seria fácil pra você. E aquela dor que hoje ainda te alucina e faz temer a vida. Se alguém viesse perguntar, você iria responder: ela já foi esquecida. Se alguém viesse perguntar, você iria responder: ela já foi esquecida. No teu coração habitaria paz, e a tua paixão sempre querendo mais. Quando se é feliz, a gente só pensa em amar. É o teu desejo quem diz que o teu grande amor ainda pode aumentar. Então, se fechar pra quê? Seja mais você. Peço por favor, solte o meu amor, pra sorrir depois. E pra ser sincero, tudo que mais quero é um fim nós dois. Então, se fechar pra quê? Paz, e a tua paixão sempre querendo mais.